Faz o coração aí. Falou ao que você me fez, e outra vez não posso perdoar, pois já aconteceu mais de uma vez. Eu sinto muito dessa vez não dar. Fiquei cansado de te dar moral, enquanto você tirou da de mim, quebrei a cara e caí na real. E desse jeito não dá mais pra mim. Que é meu coração? O meu coração ficou cansado de sofrer. Meu coração de todos vocês, eu resolvi viver. Com certeza não vai ser você. Dei valor ao que você me fez, e outra vez eu posso perdoar, pois já aconteceu mais de uma vez. Eu sinto muito, dessa vez não dá. Fiquei cansado de te dar moral, enquanto você tirou da de mim, quebrei a cara e caí na real. E desse jeito não dá mais pra mim. Eu quero ver, vai!